Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. O assunto hoje é filme. Hoje eu vou falar aí de um filme que lançou recentemente, mas precisamente começo da semana passada, depois do carnaval, saiu no dia 7. E é um filme que muita gente estava no hype, né? Então hoje a gente vai abordar aí a grande Capitã Marvel, que é a última peça que falta antes de Vingadores Endgame. Então se acomodem aí, vamos conversar um pouco sobre esse filme, que é bem interessante. E eu quero começar falando que, assim, eu, Paulo Raposo, como pessoa, estudante de jornalismo, pessoa que gosta de filmes, está virando mais cinéfilo atualmente, posso dar meu veredito antes de falar do filme em si, que eu me diverti muito. É um filme bem redondo, é um filme de origem, que ele entende como é que é a personagem, há momentos que sim, eles são extremamente absurdos. Só que ele olha o absurdo e fala, ok, eu vou abraçar. Ele, em momento nenhum, ele fala pra você, pô, esse negócio aqui é meio absurdo. Mas quer saber? Deixa pra lá, vamos fingir. Não, ele realmente ele se esforça. Ele tem atuações que são bem bacanas. É legal você ver de novo aí o Coulson. A própria Brie Larson tá muito bem como Carol Danvers. E é bem legal. O filme é bem divertido e ele consegue trazer uma origem que você vai falar, interessante. Sem contar que ele tem toda aquela coisa de, sim, a mulher pode fazer diferença, e isso é muito, mas muito legal. Tem cenas de ação muito boas, assim, lutas, momentos divertidíssimos, você tem uma história de origem, né, voltando pra esse ponto, você tem uma história de origem que ela não quer ser mais, ela também não quer ser menos. Ela quer ser uma história honesta. E eu gosto dessa honestidade, porque isso já foi... Se você assiste séries do Netflix, muito provavelmente já deve ter se deparado com duas animações recentes de lá, que é o She-Ra e o Carmen Sandiego. E o plot de Capitão Marvel, não te dando spoiler, mas deixando aí no ar, é basicamente bem parecido com aquilo. Com aquela ideia central do começo. A explicação da origem dessas duas personagens na nova roupagem. É um filme onde ele se foca inteiro bem no mal, assim como muitos filmes da Marvel. É isso, eu tô falando de somente dos últimos anos aí, né? No caso, Black Panther, né? O Pantera Negra e o Vingadores Guerra Infinita. Porque você tem vilões onde eles têm uma intenção boa, mas no fundo eles não são ruins. É que você tem uma coisa um pouco diferente. Onde às vezes você quer se vender demais como algo heróico e... Enfim, então assim, eu posso dizer que é bem legal. Paulo, mas e o time cômico? Acerta, o time cômico aqui ele é muito bom, porque ele não é um negócio pra ser forçado. Ele é um negócio que às vezes ele serve muito pra quebrar o clima de tensão, aquele clima mais seriedade, se não é ser um negócio mais sério. Não tão sério quanto, por exemplo, um DC, né, um BVS e tal. Mas é um negócio que é destoar um pouco daquele padrão Marvel comedinho. Tem algumas coisas que distorcem, tem. Qualidade tem? Não sei. Mas assim, vamos seguindo a fita aqui. E se passa nos anos 90, então assim, tem muita referência que o pessoal, a própria setlist de músicas é muito referencial a anos 90. Abraço aí pra quem ouviu e percebeu os vocais da Gwen Stefani na época do No Doubt tocando, porque tem um momento que toca bem legal. E assim, fora o setlist de boa parte anos 90, a gente também tem que entrar no ponto de que é um setlist inteiramente feminino. Ou boa parte dele. Mas assim, isso é legal. Porque a gente consegue ver que a primeira aventura solo feminina da Marvel não era o que a gente queria, né? Que era Viúva Negra. Mas foi algo que atendeu, pra mim, atendeu minhas expectativas de um filme de uma mulher que ela realmente tem que ter um peito. Tem que ter peito pra bater de frente com o Thanos. Porque você tá falando de um cara que ele sempre foi extremamente poderoso e você precisa de um personagem extremamente poderoso, então você tem a Capitã Marvel. Então é por isso que lá atrás eu falei dos absurdos é que eu volto. Por isso que eu aceito muito dos absurdos que o filme dá. Com relação a algumas outras coisas, eu também posso falar que as atuações do filme são muito boas. Eu acho que eu comentei isso um pouco lá pra trás. Mas assim, são atuações que são legais, funcionam, geram bons momentos mesmo, a interação entre a Capitã e o Fury é bem divertido, porque você vai vendo o crescimento desse respeito que um sente pelo outro, né? De um policial, de um agente da SHIELD, que já é um certo veterano e tal, pra ela, que é uma alien que não conhece ninguém, desconfia de todo mundo por causa dos Skrulls, você vai vendo que surge uma amizade verdadeira, uma verdadeira empatia de um pelo outro. deles entenderem e realmente terminar aquele filme numa amizade muito bacana e sincera. Com relação aos Skrulls, eu posso falar que, cara, melhor plot twist ever até aqui. Deste ano, eu posso dizer que pra mim foi um dos plot twists mais interessantes. Eu não vou falar dos outros, porque se for pegar aqui tudo, todo plot twist a gente vai ficar aqui também. Mas assim, é um plot twist que ele é bem legal. Ele... quando ele vem, você... às vezes você não tá esperando esse baque, mas quando ele vem, você faz... caramba, velho. E aí que entra aquela questão que eu falei lá atrás também, do roteiro aparecer com duas animações e tal. Porque quando as peças se encaixam, você consegue se divertir, você consegue olhar e falar, mano, isso que é interessante. Muita gente, tem uma galera que eu conheço assim, tem uma galera que gostou, eu sei, e tem uma galera que eu vi em grupos que acharam tudo isso. Mas eu gostei porque eu sou honesto em falar que pra mim, filmes, animações, etc, que quebram certos pontos, assim, de, pô, aquele cara realmente é o vilão, tô defendendo o lado. Essas questões, pra mim, elas são sempre boas, mas eu gosto quando você quebra alguma expectativa. Quer seja fazendo o que você faz nesse filme, quer seja fazendo de alguma outra forma, mas quando você quebra alguma coisa que gerou um hype. Entendeu? Eu vou dar um exemplo básico de algo da Disney, que é o The Last Jedi, né? Que a galera queria uma coisa e depois foi outra, e eu amei aquela outra coisa que foi. Então aqui a gente tem basicamente algo quebra um pouco essa expectativa assim, da galera, né? Pô, vai sentar o sarrafo e falou, vovô. Aí quando você descobre a verdade, você fala, putz. E se você sentar 5 minutos pra pensar, você consegue perceber que aquilo foi a melhor forma de ser feito. Que o absurdo de certas cenas, ele justifica-se pelo imenso poder que ela tem. As cenas pós-créditos, elas são maravilhosas, porque sim. A segunda cena pós-créditos é divertidíssima. E é legal que esse filme, ele faz uma linkação direta de N pontos do universo Marvel também. Porque ele serve pra te apresentar uma personagem e também serve pra meio que colocar outra coisa na jogada e a criação de um certo projeto. Então são coisas que você tem que sim ver. E é aquilo que eu digo. Eu acho que esse provavelmente vai ser o segundo ou terceiro filme do ano que eu vou ver duas vezes no cinema, que eu verei de novo com toda certeza. Mas assim, gente, não deixa de ir, é um filme que tá bem bacana, eu dou parabéns pra Marvel e pra Disney, já me deixaram realmente esperançoso de como que ela vai estar, como ela estará, né, nos Vingadores, porque eu realmente gostei muito, tá? Mas assim, agora vamos levantar um debate, comenta aqui embaixo o que você achou, se foi claro na minha opinião sobre o filme. Se você tá ouvindo o agregador, dá um page view, vem aqui no site, dá uma conferida aqui embaixo, comentada. Além de tudo isso, né, você também pode mandar um e-mail se assim você quiser, eu vou... se vocês começarem a mandar e-mail, é até legal que eu faça um cantinho de e-mails. E além de tudo isso, eu agradeço por você por ouvir nesse podcast. Então também siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, pra gente ir ampliando aí o nosso leque de pessoas que gostam de cultura e tal, e gostam de ouvir esse meu papo maluco. Então sigam, porque eu também tô alimentando bastante até com parte de quadrinho. Tá aproveitando Capitã Marvel, a Panini, Hillman lançou aí um quadrinho dela, que é o primeiro quadrinho encadernado da nova Marvel, e é bem legal, tá? Apesar de tudo, eu sei que é legal, porque quadrinhos do Capitã da nova Marvel, quadrinhos do Capitã, desde que do Capitã, são bem interessantes. Então dá uma conferida, que aqui também tá link, caso queira conferir o quadrinho, tá, gente? É isso, um abraço e fomos!